Remix. Você flerta comigo enquanto eu flerto contigo. Eu mexo com você porque você mexe comigo. Se você sente esse flow, então aceite, girl. Se você quer ficar comigo, então aceite, girl. Quero ficar contigo, então aceite, girl. Comigo não há perigo, então aceite, girl. Então sábado à noite é só você e eu. Tá marcado quantas horas que eu te pego, girl. Se você não vem, nunca mais, amém. Que a fila anda pra você também. Não me sinto estrela, eu não sou ninguém. Só não quero ser mais um pra você também. Você é especial, não há nada igual. Seu jeito sexy é natural. Se você passa na rua, os caras pagam pau. Linda como a lua, pra você é normal. Eu digo que vou conferir, gostosa assim dá pra existir. Bendito foi o dia que eu te conheci, que eu te vi a nós de novo aqui. Eu não tô com pressa e a hora é essa, porque quando eu tô contigo o tempo passa depressa. Se você não se ligou, tô na sua, tô que tô com amor. Demorou, diz aí por favor. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Vem cá, vem cá, vem cá. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Demorou, demorou, demorou. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Com amor, com amor. Ha. Vem cá, vem cá, vem cá. Ha, ha, ha, ha, ha. Demorou, demorou, demorou. Let's ha, ha, ha, ha, ha. Com amor, com amor. Let's ha, ha, ha, ha, ha. Remix, we doing. Big camp in the Spence with cheese, we doing. Big camp in a BLAB, we doing. Big pimp, it wanna be a G. It's just a Jigga man. Pimp, C, U, P, U, N, P. Yo, yo, yo. Big camp in the Spence with cheese, we doing. LAB, we doing. Big Pimp, it wanna be H. Aqui é o ATS, SOS, PMPC. Smoking hot, going up, keeping lean up in my cup. All my cars, I live them hood in my cup. Call it buck. Everybody wanna ball. Holla ball at the mall. You be up, watch them fall. With y'all. My stamina be enough for Pamela Anderson Lee. MTV, jam of the week. Made my money too long for gambling with me. But I'm still sitting on blades, spitting that babe. Sitting on the corner of my block hustling. Getting off, double what I paid. Getting it right through customs. It'll sell by the night, it's that shit white. Look, I got so many. Could the man find out it'll land me in jail for life. But I'm still big pimping, spin the cheese. With Bun B, Pimp C, and Timothy. We got chicks in the back of the truck, laughing it up. Jigga man, that's what's up.